Eu canto pra não haver tristeza e canto pra ela acabar. Eu canto pra felicidade e canto pra ela chegar. Eu canto pra povo sofrido, aquele que sempre trabalhou, que foi deixado de canto muito antes do imperador. Eu canto pra liberdade que ainda tem mais em chegar. É visto um barco distante cruzando o horizonte, beirando o luar. Balança, balança e me leva com a ajuda das ondas do mar. Eu ouço um canto distante, saúde e manja. Ô doce a, ô doce a, Saravá, rainha dos mares, com seu manto azul ela vem nos guardar. Ô doce a, ô doce a, Saravá, rainha dos mares, com seu manto azul ela vem nos guardar. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo.